que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Macias. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, aquele momento todo seu pra você curtir o seu rock da melhor maneira possível, na sua aparelhagem de som, no seu iPod, aí no pod, de qualquer jeito, não importa onde e como você esteja curtindo. Você só vai fazer uma coisinha. Pump up the volume. Aumenta esse volume aí, ó. Arregaça essa bagaça aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Porque o programa de hoje, como sempre, tá maneiraço. Você vai ouvir Grand Funk Railroad. Olha só, Slade, cara. Eu sou fanzaço dessa banda. Slade, Deep Purple e a banda mais famosa da história do rock. É o Cream. Tá? E tinha ele, Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce. Era um trio. É um trio. Você vai ver o que esse trio faz, meu amigo, ao vivo, num show de 1970. Tá ok? A gente começa aqui com um dos álbuns. Eu preferiria o show do Grand Funk Railroad do Monterey Pop, gravado em 72. Mas a Road Crew escolheu o Call Me the X, lançado em 1975, que também é muito ótimo, cara. Você vai conferir comigo aqui agora. A gente vai começar com Footstomp Music. Vamos lá. Time, yeah. Give me all the love that's in you. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. Olha, cara, Classic Rock tem tudo a ver. Essa música última, então, Great American Band, foi um tremendo sucesso do Grand Funk, que também nos anos 70, ele gravou um álbum chamado Shine On, que você ouviu a faixa título aí também, ao vivo, 74 mais ou menos, que tinha The Locomotion, que não tem nada a ver com rock and roll. Uma coisa bem pop que tocava nas boates e todo mundo curtia, tá? Mas depois eles continuaram fazendo rock and roll, mas não com aquela... Sabe, com aquele tesão que eles começaram nos anos 70. Você ouviu aí, Real American Bands, Shine On, Some Kind of Wonderful, Heartbreaker, Rock and Roll Soul e Footstomp Music. Footstomp Music é do álbum que veio embalado num troço prateado redondo, feito uma moeda. A gente falava que era o álbum da moeda, mas não tinha nada a ver o nome do álbum com aquilo, tá? O álbum era uma moeda mesmo, tá? Com a esfinge dos três, que é outro trio também, Grand Funk Railroad. Legal? Mark Farner e mais dois. Aliás, o baterista também era vocalista, junto com o Mark Farner. Legal? Você ouviu aí, ó, Calvin the Axe, lançado em 1975. A gente vai pro break e eu volto com o Slade. Cara, esse álbum do Slade eu considero um dos melhores de todos os tempos. Você vai conferir comigo aqui já já. Você tá ouvindo aí, Classic Rocks da RioSulRádio.com, os melhores álbuns ao vivo de todos os tempos, na pesquisa da revista Billboard. E se faltasse esse álbum aqui, eu juro que eu ia mandar um e-mail pra eles lá xingando de tudo quanto é nome, cara. Porque pra mim, não, é sério, é um dos melhores álbuns ao vivo que eu já ouvi em todos os tempos. Eu me lembro que em 72, eu tinha 17 anos e cabelo, tá? Deixar bem claro, e muito cabelo, lá no ombro, tá? E era difícil, naquela época dos anos 70, era muito difícil você conseguir os álbuns que eram lançados lá fora. Não tinha essa globalização que tem hoje, não tinha downloads, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu me lembro que um amigo meu chegou, olha, eu tô com o Slade, a Live 72, nós reunimos uma galera, fomos pra casa dele e o que rolou lá dentro eu não posso falar pra vocês aqui, tá? Muito rock and roll, não pensa besteira não, tá? Muito rock and roll. Você vai ouvir agora o Slade Alive, gravado em 1972, cara. A gente começa com o Hear Me Calling. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, go if it is one. Vou dizer uma coisa, talvez vocês não acreditem, Mas essa música acabou de tocar, eu tocava na boate na época. É, Get Down With It. É sério, cara. E a galera dançava, meu irmão. E tinha essa frescuragem de hoje em dia que toca rock, fazer entortar o nariz, fazer cara feia. E isso, pra mim não tinha jeito. Eu chegava na boate, a gente olhava pra mim o cara feio, e já chegou o roqueiro. Eu ainda olhava pro cara e falava, graças a Deus. Get Down With It, você ouviu aí com o Slade. Teve também Keep On Rocking, é difícil dizer qual é o melhor. Know Who You Are, We Like Shot From My Gun. E a primeira foi Hear Me Calling, Slade Alive, 1972. Um dos clássicos ao vivo que você tem que ter na sua coleção. Tá ok? Eu vou pro break e volto com outro clássico dos clássicos, meu amigo. É Deep Purple, a gente volta já. Olha, cara, esse álbum que a gente vai tocar agora foi lançado em 1973. É o que eu falo pros meus filhos. Hoje em dia, o rock não causa mais espanto, não causa mais aquele, sabe, aquela descontentamento que causava nos anos 70. Roqueiro e cabeludo era chamado de maconheiro, era chamado de vagabundo, era isso aí mesmo. Era por aí, tá? Então, naquela época, pra fazer rock, o cara tinha que ter peito, coragem e talento. E muitas bandas, graças a Deus, as melhores bandas, na minha opinião, surgiram na década de 70. E eu confirmo isso com meus filhos, que agora, tá? A maioria das bandas que eles curtem são dos anos 70. Inclusive de pouco que você vai ouvir agora, cara. Do álbum Made in Japan, lançado em 1973. Você vai ver o que o Ian Gillan e o Rich Blackmore, o duelo de vocal com guitarra, eles fazem na música Strange Kind of Woman. Você vai ouvir aí na sequência. A gente começa com Highway Star. Vamos lá. Yeah. my soul. I love you, baby. We'll be right back. A gente voltou aqui agora ao ano de 1973. Eu não tenho certeza se é 73, eu acho que era 72. Bom, foi lançado lá fora em 73, né? 72, chegou aqui em 73, acho. Mas não importa, o ano é detalhe, meu amigo, só pra você se situar no tempo. De Purple Made in Japan, olha, cara, é um álbum pra ninguém botar defeito. Um dos melhores, assim como do Slade, um dos melhores álbuns ao vivo. Ouço até hoje e fico de queixo caído até hoje. Tá? Eu tô desanunciando, né, mano? É só pra saber que eu me perco, cara. Sério, meu, nessa sonzeira toda eu me perco. Vocês ouviram aí Lacey, que tem um solo incrível do falecido John Lord, se não me engano, morreu ano passado, que é cladista. Eu tenho até um CD dele com orquestra sinfônica, ele tocando com orquestra. Lacey, que tem uma introdução maravilhosa, você ouviu aí ao vivo, tá? O clássico do álbum Machine Head, que eu disse que eu entrei na fila pra comprar. Só chegaram 13 em resenhas na época, eu falei que era difícil, eu troquei por um CD dos Beatles, um compacto dos Beatles, saí ganhando. Não porque os Beatles eram ruins, não, tá ligado? Compara LP com compacto, tá? Será que eles vão saber o que é compacto? Ah, deve saber, você que ouviu o Classic Rock deve saber o que é um compacto de disco, que mais tarde virou CD. Compacto eram duas músicas, um lado uma música, do outro lado outra, tá? Você ouviu o anterior, clássico do rock and roll, é Smoke on the Water, Strange Kind of Woman, que teve aquele solo, né? Solo de vocal de Ian Gillan e Rich Blackmore e Highway Star, 1973, meu amigo, tá bom? E a gente vai fechar daqui a pouquinho com uma banda que quem curte rock and roll tem que conhecer. Se você não conhece, vai conhecer comigo daqui a pouquinho, depois do break. Classic Rocks. Olha aí, chegamos ao final da última sequência aí do Classic Rocks. E aí sempre, né, I save the best for last. Eu só vi o melhor pro final, meu amigo. É o Cream, e como diz o nome, o creme. É, os franceses falam creme de la creme. E olha, essa banda, cara, tinha simplesmente Eric Clapton na guitarra e nos vocais. Era um trio, né, banda? Trio. Jack Bruce, que mais tarde foi participar do Mountain, depois se juntou com, fez o S. Bruce Land, com Cork Lang, Les West. E Ginger Baker, baterista. Esse cara, nos anos 70, foi indicado como melhor baterista várias vezes, cara. Ginger Baker, você que é antigão aí do rock, vai saber que eu não estou mentindo. E esse álbum foi gravado ao Live Cream, gravado em 1970. Olha, são só 4 músicas, amigo. Você vai ver o que, que esses três fazem. A gente começa com NSU. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. time. Sleep in the daytime. Sleep in the nighttime. Life is all a playtime. Time. go out, babe. Too late at night, naughty mama. No need to worry. Wanna go out, babe. Too late at night. I got a real funny feeling. Don't wanna treat your daddy right. Long-legged woman, come and hold my hand. Lordy mama, no need to worry. Long-legged woman, come and hold my hand. I got a real funny feeling. You wanna love some other man. A banda Queen teve várias formações, mas essa formação que você ouviu aí é a formação principal que eu considero a principal. Tem também Jeff Beck, que participou da banda, vários outros guitarristas famosos participaram do Queen. Ah, você ouviu o Loud Mama, olha, Rolling and Tumbling, Sleep Time Time e NSU. Queen, cara, você já pode dizer, se alguém falar dessa banda, você já pode ter sua opinião formada, dizer que é ótimo, que é bom, que é uma merda. É, porque cada um é cada um. Gosto não se discute, cara. Uma coisa muito subjetiva. O que é bom pra um não é bom pro outro. Mas acho bem difícil quem curte rock and roll não gostar do Queen. Gente, ó, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. São os clássicos ao vivo, os 50 melhores álbuns ao vivo da história do rock, segundo pesquisa da revista Billboard. Tá? Sempre... Ah, Rod Crew, tô com o Billboard na cabeça, na tela. Deixa quieto. É a Rudy Grill, que é especializada em rock and roll. A Billboard também fala de rock and roll também, mas a Rudy Grill é somente rock and roll. Gente que só curte rock. Ok? Bom, semana que vem a gente ainda vai lançar ainda, acho que é o último programa falando dos álbuns ao vivo. Tá? E espera que vem coisa boa, meu Deus. Se eu não me engano, ó, Holly Gallagher, deixa eu ver aqui, Iron Maiden, Status Quo e Rush. Eu acho que é isso aí, você sentiu que é coisa boa, né? Então tá legal. Gente, ó, sabadão, logo mais você vai sair, vai se encontrar com os amigos, com a namorada, tomar uma cervejinha, uma ou duas, não importa, mesmo se tomar uma só, não dirija. Tá ok? Peça pra alguém levar o carro pra você. Classic.